Brasília, 5 horas da manhã. Ali estou eu, com a minha esposa deitado, e Deus tentando falar comigo. Mas é impressionante, irmão. Eu não consigo entender nada. Eu não consigo ver. Parece que os meus olhos estão fechados. Eu tô cego. O que tu queres comigo, Senhor? O que tu queres comigo, Pai? Acordei hoje bem cedo com mau pressentimento. No sonho eu morrendo, assustado, inquieto. O dia estava passando e a noite ia caindo. Estava sem dinheiro, uma perre. Cadê meus amigos? Quer saber? Vou sair. Olha lá o Zé Polvinho. Me fez chorar, tem uns dias. Premeditou o meu fim. Coração acelerou, bem que o Senhor me avisou. Não escutei e deixei baixas as palavras do meu pastor. Adrenalina aumentou, não consegui segurar. Da cinta puxa quadrada, agora vou sapecar. Sem ter dó, tiro na boca, no braço, na cabeça e no peito. Devagarzinho agoniza e vai pro saco. Mais um sujeito pediu respeito pela sociedade. Agora vivo amargurado e vejo, entendo que é verdade. O demônio conseguiu roubar mais uma alma. Sem paz, sem alegria, sem harmonia, irmão, sem calma. Saí louco, desesperado, sem saber o que fazer. Eu era doido, mas não era burro de trazer uma cruz de um homicídio doloso pra minha vida. Matei um novo crente, eu juro que não sabia que as coisas tinham mudado na vida daquele mano. Infelizmente, hoje vivo escondido, só esperando um dia eles vão me encontrar. Eu oro hoje, peço a Deus, por favor, venha me perdoar. Venha me perdoar, venha me perdoar, venha me perdoar. Venha me perdoar, Deus, venha me perdoar, meu Senhor. Yeah. Estou na grade delirando, tô quase morto, eu era livre. O meu conforto, será que ainda consigo me converter? A ti eu oro, Jesus Cristo, pelo meu ser. 2 anos se passaram e é só lembranças. Na mente só tragédias, falsas esperanças. Isolado eu tô imundo, largado eu fiquei. Na minha mente vem a fuga, mas o preço eu não paguei. Hoje eu senti, meu coração tá dolorido. Tô com saudade da minha mãe, me lembro sempre dos meus filhos. Minha esposa está lá fora, sempre orando por mim. Agora é crente na batalha e me dá forças pra seguir. Mas sempre o inimigo tenta me ferir, me trazendo a tristeza. Eu sei que quer me destruir, mas Jesus Cristo me perdoou e com seu sangue me lavou. Com seu amor me purificou e glória, hoje livre eu sou. Hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou, hoje livre sou. Presta bem atenção no que eu quero te dizer, irmão. Pra que realmente não venha acontecer contigo o mesmo que aconteceu comigo. Eu tive que passar por várias dificuldades pra que realmente eu tivesse um sentido na minha vida e entendesse a verdadeira liberdade em Jesus Cristo. Como é bom, irmão, ser livre. E você pode ser livre também. Hoje livre sou. Hoje livre. Hoje livre sou.